Para a descida, o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo está autorizado a descida até 2.500 pés, após a descida seu critério, vamos passando 3.000. Quebec Kilo. Salvador, passarido 2230, livrou na Eco, boa tarde. Salvador, passarido 2230. 2230, boa tarde. Táxi Alfa e Juliette, me montam no 4, no 4-1. Alfa, Juliette, me montam no 4, no 4-1. 3605, red copy. Country 605, clear to São Paulo, Congonhas, flight level 360, via bridge, up Zulu 16, after Belo Horizonte, and then direct to 3B position. Departure from runway 10 after departure, turn right, dial departure, Leda, and then Leda direct to bridge. Salvador departure frequency 120.80, and its clock code is 5170. Okay, we are clear that flight level 360, departure from runway 10, dial Leda, departure after direct bridge. Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto, direct 3B. 120.80, departure control after the clock. It calls 5170, TAN 3605. TAN 3605, the read back is correct. Contact red for pushback and start the gate 09. We are ready for start up and pushback gate 09. Just confirming you are ready now. Just a minute, please. Okay. Fortaleza, nível 330, Apesulo 19, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, o controle 120, décima 8, aciona 5406, web 6721. Soldier Ground, could you repeat for 3605? Web 6721, cotejamento correto, porta 04, chama pronto, tivesse no mesmo. Então, 3605 é ready for pushback and start. Affirmative, gate 09. Roger, clear pushback and start, combat red for taxi, 3605. Okay, we are authorized, we perform red for taxi, 3605. Bruno B00, passa a duna, completo final, chame torre, 118.95. 795, boa tarde. 95, afirmativo. Zona 44, voa a posição ITAP. Direto ITAP, então tá zona 44. Boa tarde, táxi Alfa, estiva até o parque 3, remota 03. Alfa, estiva, remota 03. 5240. O 5240, considere. 5240, fique atento a homens trabalhando aí, fazendo serviço de pintura para o patrão. Pessoal, trabalhadores, 5240. 060 no 020 na Mari, ou 924. November 5-5-0-0-4-Golf, Cocker Dancing, Amman Arrival, descend to flight level 050, admit set 1020. Okay, let's see here, down to 050, just crossed Coke News, and we're descending now from 110 down to 050, and take any altitude? 1020, admit set. 1020. No 697, foi Duna. No 697, confirma? De Salvador para Serra Juliette, 90 e antes, confirme o pátio e a pista de negócio. Beleza? Chamou o voo no 697? Afirmativo, dá presente, foi Duna. Voa Duna, agora no 697. Então, 3144, redução para 210 nós. 2109, nós, então 3144. 510, decolagem em coordenação com a torre da cabeceira 17, direto com proa nordeste para o litoral norte. O controle 120.8 aciona 01-40-5 para Barro Melino. Certo, né? Afirmativo. Décimo até 070 na chegada à Mari, ajuste o altímetro 1020, aciona a identificação, por gentileza. 070 na Mari, identificação. 02 a bordo, cotejamento correto, chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste no 020, tem um bom voo, triplo para Barro Melino. November 8522 Mike, Skokai Dent, Amman Arrival, maintain flight level 130. Close number 5004 Golf. Go ahead. Sir, ask you to approach by creating circle to land 17. Do you want runway 17? Yes, sir. Do the approach, and then when I get visual, I go circle to land 17 or whatever works for you. Roger, maintain. I'm on arrival. Stand by 1 minute for clearance. Roger that. Thank you, sir. Voo no 67, redução para 180 nós. 180 nós, confirmo, continua a descer 2000? Afirmativo, até 2000 pés, ajuste 1020. 2000 pés, 1020. Pulsar no 376. Velocidade de cada? Velocidade agora, vai manter até 110 nós. Sente, tem condições de manter até marcador externo? Afirmo. Sente. Tower is 118.95. 118.95, down 3605. All the tunnel drugs are back together in the office. Azul 4089 aguarda para iniciar o pushback 0.03, só mais um minuto. Paulo, boa tarde, 600, ingresso na alfa. No 600, boa tarde, tá de ser via alfa e retorna para ingresso 73 Juliette. Alfa, reporta a ingresso Juliette, 600. Do 4089 coordena com a equipe de pátio, após a passagem do R2 e da TAM, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, iniciando 03 e chama táxi. Do 4089. Sapatango Mike é com Mike, copia. Autorizado Salvador São José dos Campos, uma centena, decolagem da pista 17, faz decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida coral, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle Salvador 120.8 aciona 5177. Mike é com Mike. Cotejamento correto, qual o POB? 721 mantém a posição número 2 no setor, Embraer da Azul, a sua esquerda já autorizado, 03. Mike é com Mike, chama agora a torre 118.95, o ajuste no 020 para acionamento táxi, tem um bom voo, Mike é com Mike. Alfa Juliette, 600. Volume 600, Juliette, portão 07. Juliette, 07. Confirma aí, 135.66, redução para corre. Confirma a velocidade indicada, por gentileza. Está reduzindo 250, 1924, velocidade indicada. 50. Gente. São 3144, tem condição de interceptar nesta proa? Afirmo. Por gentileza, intercepta em forma estabilizada. É, a gente está 3144. Web 6721 afirma, após o início do táxi do azul e liberação da retaguarda, está autorizado iniciar no 4, chama o táxi. Web 6721. Economia 3 horas 20 minutos, alterna com o fim. 322, informação, Romeu. 0 Torre, 118.95. O ajuste no 020, bom voo. Tem o 070, ajuste de altímetro 1020, redução para 220 nós. 070, 220 nós. Motor departure está 3605. Made a contact on departure, plan maintain flight level 360 on dial departure. Plan maintain flight level 360 on dial departure, tá? 365. Estabilizado LS com o número 97. O 924, redução para 170 nós. 170 nós, nada de baixo. O número 697, passo externo, completo final, chame torre, 118.6. 118.6, obrigado, 697. Prosseguir descido, doutor 3566? O Gol 924 intercepta na proa 045, em forma estabilizada. Na esquerda 045, forma estabilizada, 029. Então 3566, redução para 200 nós, descendo até 050. 050, após estar pode ser 2000? Afirmativo. Após estar 2000. Controle de Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, transfere. 230, decolagem função 0, faz decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, controle Salvador 120.8, aciona 5.4, 07, voo 106. Ok, autorizado o Aracaju, número 230, vou falar da posição 10, que é o saída curta, posição de jogo, após jogo direto Aracaju. Controle do 20, visual 8, e o transporte 407, voo 106. Planejamento correto no portão 62, em cima pronto, voo 106. No IADS, tá 3144. 3144, passador na completa final, chame 2-118-6. 1-8-18-6, tá 3144. O Gol 924 ao interceptar, inicia redução para aproximação, o tráfego percebe está a 5.3 milhas. Ok, entende, ao interceptar, redução, 924. Tá 3566, redução para 229. A reduzir o 66, será 2000, né? Afirmativo, 2020 ajuste. No 924, desce e mantenha 2000 pés, ajuste 1020. 2000, meio dentro, 924. Salvador, boa tarde, estamos 3 no 44. Salvador, tanto 3144. Vamos, Salvador, vamos contar com o Romeu, a sua frente. Transição VIPA. Solo Salvador, boa tarde, 1697 da Gol. Torre 11895. 11895, só 3244. Gol 924, complete em aproximação e chame agora Torre Salvador na frequência 118.95, Gol 924. Eleito 95, Gol 924. Corrijo. Gol 924-1895. Família Bravo, prossiga. Família Bravo, Uno 1500 pés, regra de voo visual no corredor forte, informe, ingressando no corredor Interlagos, mantendo 500 pés, corrige, 500 pés. Autorizado voar direto na rotatória, não tem o seu tráfego no radar, mas 500 pés, ajuste 1020. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, livrando 1400, perfil Dael. Controle 089, contato radar decolagem, curva mantendo 360, saída Dael. Dael 360, Azul 4089. O Azul 4089, voe Leda da presente. Voando Leda da presente, Azul 4089. Botão 3566, inicie redução para aproximação. Reduzindo, tá 3566. Afirmativo, redução para aproximação, passa duna, completo final. Chame torre 11895. 1895, 3566. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Opel Zulu 10 até Neuma. Após o direto Campina Grande, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puka com transição Zipar. Frequência do controle 120, décima 8, aciona 5410. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, voo no 754. Tá pronto. Alô, Salvador, boa tarde, tá 31144. Tá 31144, boa tarde, taxia via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, 01, tá 31144. Alô, Salvador, portão, boa tarde, alcance 3193, tá para o caminhão, tá pronto para a copa. 3193, autorizado Galeão, nível 380, via rota Upzulu 10, ESMAP, direto Lúvido, após direto Barbacena. Decolagem da pista 10, após decolagem em primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. A frequência do controle 120, décima 8, aciona 5431, na 3193. Autorizado para o caminhão, nível autorizado é o 380, que é Ampersu 10, boa, após Barbacena, saída da El, dele decola da letra, curva direita, após Boa Fim, a frequência do saída é boa, vermelha, desce para 1.4, 3.193, está no modo contínuo. Correto, da El, dele da Bridge, portão 1.1, chama pronto para o tiver acionamento, 3.193. Robson 44, no sentido oposto, mantendo o corredor forte, 500 pés. Está aproximadamente afastado do senhor agora 7 milhas. Passaredo 2230, boa tarde. Passaredo 2230, boa tarde, vitória da conquista. O nível é o 180, guarda forte na remota. Guardando, pode informar a prova de saída, senhor? Vai aguardar a saída com a cópia devido a rota Salvador Conquista está de cordão do acordo com o Centro Recife. Só um minuto, passando o 23. Paulo Salvador, boa tarde. 924, táxi 3, Foto Trote. 1924, boa tarde. Táxi via Alfa, reporta para ingresso da 3 Juliette. Via Alfa, reporta ingresso da 3 Juliette. 924. Informação de tráfego está no rumo oposto, mantendo o corredor forte 500 pés, o tipo é um Robson 44. Encontra mais ou menos agora a uma distância de 4 milhas. Na 6320, confirma indicada. Indicada 280. Dente, reduza para 240 nós, 6320. Reduzindo. A 03, decolagem João Durval, aciona 5143. Pronto, 3 Juliette, da 3566. Via Alfa, reportarei para ingresso na Juliette, da 3566. Estabilizou. ILS sobre Duna, gol no 328. Gente no 328, completa final, checa o trem, TUI 118, 95, com pouso. 245, obrigado. Uno 924, ingresso Juliette, portão 10. Juliette para o portão 10, 924. Uno 754, não escuta. Uno 754, não escuta, por favor. 500 for Golf descent 2,000 feet, KNH 1020. 2,000 feet, 1020 on the unit. 16320, redução para 200 nós. Redução 200, você né, 6320, qual é o tráfego que você consegue? O 6320, tráfego de antecepção Alfa Tango 5 Tango. Confirma seu bloqueado. O tráfego de antecepção Alfa Tango 5 Tango. Controle Salvador, Papa Tango, Mike, é com Mike. Mike, é com Mike, aguarde. November 8522, Mike, descend to level 050. Down to 050, repeat, Mike. O Papa Tango, Mike, é com Mike. Contato radar, sobe o nível de voo no 00, seja Coral. Voo no 00, Coral, Mike, é com Mike. Controle Salvador, Sul 4089, livrando 1060. Positivo 4089, agora com centro Recife, frequência 1251, na secundária 13325. 351, alterna 3325, bom dia 4089. Controle web 6721, Momo Frate. Boa 6721, no contato radar sobre o 330, saída Momo. 330 Momo, web 6721. Ali, frequência, bom pouso. Pessoa no meio, boa tarde, Fortaleza 350 já aprovado, som do seu voto. Solo voa na 754, acertou com a saída, mais 50 base para liberar o ar. Gente, muito grato, voa no 754. 3566, ingresso via Juliette, táxi. Vai aguardar a liberação do portão 08 pelo banho da Gol. Quando tiver condições, ingresso no 8. O TAN 3566. 3566, ingresso da táxi lento. E pode ser o táxi 2 pro número 8, da 3566. 7. Chama agora o centro, frequência 12545, secundário 12685, Guará 03, bom voo. 1-2-6-8-5. Ocean M-3-2-0, estação Vitor para sequenciamento, esquerda, proa 355, limite é o bloco. Esquerda 355, só um pouquinho, né? Já vou acionar aqui e a gente agiliza aqui. Bom, agiliza aí. November 504 Golf. 504 Golf, correct. 504 Golf, there is any condition to maintain this speed until out marker? Roger. Roger, 504, understand that you are able to maintain this speed until out marker.